arriar. Petu, viva a resenha e beba com moderação. Você é advogado? Anuncie seu edital no Diário de Pernambuco pelo melhor custo-benefício. Ligue 2122-7888 ou 3419-9000. Diário de Pernambuco, o grande jornal dos pernambucanos. De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Hora dos Esportes. A mais tradicional resenha esportiva do Rádio Brasileiro. De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Aqui na Super Rádio Clube. Com os campeões da bola. Fique ligado. Fique ligado na Hora dos Esportes. Rádio Clube. Oferecimento Pitu, viva resenha. Igual, produtos de primeira qualidade. Comercial Batista, do piso ao teto, o endereço certo. Fone 34760400. Café Pretinho, quer um café bom sem abrir mão da qualidade? Café Pretinho, o barato que é bom. Eu sonhei que estava em Moscou, tomando café pretinho com uma russa Coca-Cola. E acordei quando a nega me chamou. Seu café pretinho tá na mesa, meu jambu. Ai, ai, ai, ai, Maria Nazaré, a maior russa do mundo é pretinho no café. Café pretinho é o melhor café. Café pretinho é o melhor café. Se você não acredita, pergunta Nazaré. ZYI 770, 720 kHz. Você tem informado. Rádio Clube. Clube 10 e 6. Super Rádio Clube. Quem tem clube tem tudo. Deixa-me encantar.